わからびしだと、おう、乗ってやる。 Comandador, boa noite. Tá 3891, livro. Tá 3891, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02, 3891. Voo 9070, vento variável 3 nós, pouso autorizado, pista no zero. Salvador, o voo no 972. Voo 72, voo Ituno, desça 2000 pés, ajuste no 08. Voo 972, zona 10000, 1018, é isso? 2000. 2000, ciente, voo 972, ciente da Delta. Voo 9070, no solo de 29, libere direita, chame controle solo em 121, no decimal 9. Já na água. Voo 9070, Livrona Foxtrot, boa noite. Voo 9070, autorizado. Prosseguir via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, portão 8, 9070. Controle Salvador, boa noite, é o voo 9148, temos informação eco. 9148, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 08. Ituna, 2000 pés, o ajuste é 1018, 9148, obrigado. Salvador, o TAM 91171. Confirme TAM 91171? Afirmativo. É, nós tínhamos um OBT a 0455, pode ser feito uma CHG. Você pode confirmar se foi recebido? Ainda negativo, aguarde, por gentileza. Obrigado. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chama estabilizado, gol no 972, altímetro no 098. Gol no 972. Gol na 972, informa o Silva Leve sobre campo. Ciente, 92-7. Gol 9148, informa o Silva Leve sobre campo. Ciente, 9148. Bruno 972 estabilizado. 972 estabilizado, baixado e checado. Bem, completa final do procedimento, chame Torre Salvador 98 decimal 95. 71895, vai chamar. Bom, 9148, autorizada final do procedimento de LS X-RIP 10, chame estabilizado. Chame estabilizado, final X-RIP da 10, vou 9148. Confirme as condições do aeródromo no momento para o 972. O 972 ainda modula com controle. Desculpa. Bono 972. Bono 972, ajuste no 0 no 8 avistado, vento variável 2 nós, pista molhada, pouso autorizado, pistão no 0. Bono 972, prossegue baixado e checado. Estabilizado, voo 9148. Voo 9148, Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador 98, decimal 95. Obrigado, bom dia. Bom, 972, no solo de 44, libere a próxima direita, chame solo em 12, 1 decimal 9. Bom, 219 vai chamar o gol 1972. Ouvi, 72, libera uma pistola. Bono 972, prossigo táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 1, 972. Oi, Salvador. Boa noite, bom dia, voo 9148, estabilizado, X-ray, pista no 0, trem embaixado e travado. Voo 9148, bom dia, ajuste no 0, no 8, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, voo 9148. Bono 48 visual com campo? Afirmo, visual. Sim. Presidente, vento variável de 3 nós, pouso autorizado, pista na 0, gol 91 no 48. Ok, pouso autorizado, gol 91 no 48. Tá 9171 no pronto cópia. Afirmativo, pronto cópia, tá 9171. Autorizado com fins, aerovia conforme o plano, nível 360, saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, transponde 5073, frequência do controle em 120.8. Fins autorizado conforme com fins, o 360, decola 10, Arbor Elefa, a primeira curva direita após, aciona 5073, e a frequência do controle em 1208. Canal 1171, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos pronto, canal 1171. Estacionando 48, no solo aos 48, prossigo táxi via Alfa, Juliette, posição Alfa e Kilo, posição 06, Lima. Alfa e Kilo para 06, Lima, gol 9143. Salvador, boa noite, boa 9064, quem te dá a informação, por favor? 064, boa noite, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1098. essa 050 com 018-9064, pode aproveitar? Autorizado, tá, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Gol 9067, informação Gol. 9067, boa noite, aciona identificação. Chegada Mária autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro 908. Desce via 9067 para o... para a minha... Controle, autorizaria o WhatsApp ou o Júnior da presente ou 9067? 064, sem restrições, desça para 2.000 pés, altímetro 908, Voiduna, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray pista 0, chama estabilizado. Desce para 2.908 na flor de Duna, autorizado ILS, chama estabilizado, 9064, 9064. Salvador. Bom dia, é o 3170 para informação. Bom. 3170, bom dia, senhor, identificação, chegada à área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 060, QNH1908. Chegada Mari para o 060, QNH1908, 3170. Voo 9067, desça para o nível de voo, desça para 3 mil pés, desconsidere a restrição de altitude em etapa. Desconsidere a restrição de altitude em etapa, descendo para 3.018 ou 9067. A 3170, voe ITAP, desça para o nível de voo 050. Voe ITAP, descendo para o 050, a 3170. Estabilizou o gol 9064. Gol 9064, Duna completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, cuidado, boa noite. Gol 9067, desça para 2000 pés, altímetro na 018. Autorizado o final do procedimento, ILS X-Ray, pista na 0, chame estabilidade. 2000, perfil. Chama estabilizado e IDS está dentro. 9067. E Duna, voo 9067. Duna, 9067. Soiziano, informação Golf. 3520, acione identificação, chegada à área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 060, altímetro na 098. Desce via até o 060, 3520. passou a 450 pés, 9064. Sou 9064, vento 320 graus, 02 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Eu lhe pouso no zero, 9064. Então, chegada Mária autorizada, desça via chegada para o nível de voo 070, QNH 1098. 070-1018, voo 9149. Solo Salvador. Repita a mensagem para o Solo Salvador. Gol 9064 no solo 08, libera direito, chame controle, solo em 121 decimal 9. 219, bom dia. Confirme o código de chamada American 5 Fox Hotel. American 5 Fox Hotel, confirme, recebe o solo. Solo Salvador, bom dia, gol 9064, livrou. Gol 9064, bom dia, prossigo táxi via Alfa Quilo, posição 07 Lima, pátio 3. Alfa Quilo 07 Lima, pátio 3, gol 9064. American 5 Fox Hotel na escuta do solo. 9067, Duna completa final do procedimento. Afirmativa. Momento, chame pronto para o táxi. Sem restrições, QNH 10118. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray Pistona 0, chame estabilizado. Mil sem restrições, 1.018, chamará estabilizado, 3520. A 3170. Descendo para 2.000 sem restrições, 1.018, o reportará estabilizado, da 3170. Ô Salvador, desculpa, o 3520 cotejou a instrução do colega aí, 3170. O 3520 está descendo 060. Sente na 3520, voe Duna e desça até 3.000 pés, QNH 1098, livre das restrições. Duna, 3.000 pés, 1018, na 3520. Voo 9149, desça para o nível de voo 050, QNH 1098. 9149 para 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Boa vista, 9067. Gente, Gol 9067, vento variável de 3 nós, pouso autorizado, pista 10, pista molhada. Gente, 9067. Zero meia sete, no solo, ó, Juno 4, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. 219, 9067. Salve Salvador, até 9171 para o táxi do POB é 2, autonomia de 3 horas e meia, Campinas. Está 9171 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxway Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 10 no 8. 20 táxi via Índia até o ponto de espera da 10, quando lá 1895, 1018, ajuste o 9171. Salve Salvador, Gol 9067. Gol 9067, autorizado táxi via Alfa Kilo, posição 06, Romeu, parte 3. Alfa Kilo, posição 06, Romeu, parte 3, 9067. Sam 3170, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, número 8, decimal 95. Uno 8, decimal 95, Sam 3170, obrigado, boa noite. E Uno 49 está passando 80 para o 50. Ou 9149, desça para 3.000 pés, desconsidera a restrição de altitude em etapa QNH 1098. 3.000, desconsidera a etapa 1018. Ou 9149. Sam 3520, desça para 2.000 pés, QNH 1098. Autorizado a final do procedimento, ILS X-Ray Pistona 0, chama estabilizado. CS 2018 chamará estabilizado, 3520. 8, reporte visual com campo. Informa pista molhada, chuva sobre o campo. 0 no 8, pista molhada, 3170 aguardando. American 229. Na posição 11, pátio 1, solicitando autorização para reboque até o pátio 3, posição 1. American 229, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Ok, aí informa a entrada no pátio 3, American 229, obrigado. Atmosfera da 10, pronto, tá 9171. A gente tá 9171, não mantém o ponto de espera. Relativo, vai manter. Pessoal, tá 3170. Tá 3170, vento variável 3 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, tá 3170. T Tá, 9171 no visual com airbase da companhia, encurta sinal para pouso, pista na zero. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista na zero, tá 9171 preparando-se para a decolagem. Afirmativa, após a passagem da aeronave na final, está autorizado o alinhamento na zero. Zero completa final do procedimento, chame sua visão. Fala, Vitor. 2895, obrigado, boa noite. Voo 9149, desça para 2000 pés, altímetro no 008. Autorizada final do procedimento ILS XRX no 0, chame estabilizado. Autorizada final do ILS XRX, urbano estabilizado, desça 2000 pés, 1018, ajuste o voo 9149. Tá, 3170, livrou. Tá, 9171, decolagem autorizada, pista 10, vento 330 graus, 029. Autorizada a decolagem, tá, 9171. Tá, 3170, chame o solo em 121, decimal 9. 121, decimal 9. Salve, Salvador. Boa noite, tá, 3170, livrou. Eu faço Simbra, sinal da 10, baixo travar. Tá 3520, mantenha a aproximação, ajuste o no 0 no 8, forma pista molhada, chuva sobre o campo. Última aeronave avistou 600 pés, reporte visual. Reportar a visual, 3520. América 229 na escuta. Positivo, América 229 na escuta. Reposte no trabalho de 07, América 229, forma aeronave para ingresso no 06. Ok, ciente. Aeronave entrando no 06. Obrigado, América 229. 520, vento variável 3 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso não no 0, tá 3520. Tá 9171, decolada de 21, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, tá? 9171. Salvador, tá 9171, decolou a nossa escuta. Tá 9171, contato cadastro e mantenha o nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via saída Arbor, livre das restrições para o TAN 9171. Mike Bravo Lima, aguarde para o reboque. Está 9171, pequeno desvio à esquerda, magnética 255, fim de desvio de informação. A 3 milhas. Menos de 10 milhas. Está 9171. 20 no solo aos 23, taxi Alfa, Juliette, portão 03, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 3, na escuta, tá 3. 9149, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 98, decimal 95. 18-95. Salvador, boa noite. Ou melhor, bom dia, o 9149 da Gol, tá passando Índia Serra com trânsito checado. O 9149, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com campo, última aeronave reportou a 800 pés, pista molhada, porém no momento sem chuva sobre o campo. Ciente, formará a distância. Aproximadamente 1000 pés. Sim, 9149 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Sim, está livre o pouso, o 9149. América 229, autorizado prosseguir o reboque até o pátio 3, não me escuta até o corte. E América 229, ciente. Obrigado. Mike Bravo Lima na escuta? Mike Bravo Lima. Apenas confirmando, o reboque seria da posição 08 para a remota 14? Negativo, da posição 02 para 14. Gente, então o Mike Bravo Lima, assim que a aeronave da TAM parquear no 03, está livre iniciar o reboque e aguarde para prosseguir. Eu estou com uma aeronave pousando na 10 que irá prosseguir para a posição 10, ok? Ok. Solo aos 26, ao liberar via Fox, taxia na minha escuta via Alfa e reporte antes da taxia Juliette para ingresso. Fox, Alfa antes da Juliette para ingresso reportará. 288-260, 39171, obrigado.